Muito boa noite, Rádio Oás, programa Cubo, todas as segundas-feiras entre as 10 e a meia-noite. A emissão de hoje contará com algumas novidades, mas será um programa de soltas, já que, como na semana passada, a segunda hora será dedicada a uma mixtape de Paulo Couto, artista, músico e designer da cidade do Porto. This whole room, everything is in color, and I can feel the air. I can see it. I can see all the molecules. I'm part of it. Oh, it's just like you're released or you're free. Para a abertura do programa de hoje, escolhemos o artista Rob Zombie, que está de regresso e em dose dupla como cineasta de cinema fantástico, com o filme Lords of Salem e também com o sétimo trabalho a solo de originais, de título Moon Sex Ed, do qual escolhemos para a estreia cúbica este tema, Teenage Nosferatu Pussy. Em futuros programas do Cubo, iremos regressar a este trabalho. Estivemos com o último trabalho dos suecos Cult of Luna, Vertical, que passaram aqui este ano em fevereiro pela Amplificação. Amplificação que nos vai trazer pela segunda vez a Portugal os britânicos Godflesh, que desta vez vêm a solo para dois concertos, dia 23 de maio no Ritz em Lisboa com Ra, que também já tem rodado aqui no Cubo, e depois a 24 no Art Club no Porto com o Sector 304. A banda de Justin Broderick e GC Green são hoje um dia uma referência principal entre muitas bandas atuais, entre as quais podemos salientar aqui Nine Inch Nails, Neurosis, Isis e até bandas que não têm assim muito a ver, Red House Painters, são influências que são referidas por esses músicos. Ficamos com o tema Donovan do álbum Songs of Love and Hate in Dub. Aqui foi este disco de remisturas lançado em 1996. tema do último registro dos americanos psicadélicos em trance band chamado Fine Fall, de 2012, escolhemos o tema Summer Times. De seguida vamos passar uma banda que já foi destaque aqui no Cubo, são os Black Angels, uma banda de rock também ele psicadélico da cidade de Texas, formados em 2004, tem um novo disco, Indigo Needle, que recentemente, como já dissemos, foi aqui destaque alargado. Ficam mais dois temas desta banda fora de série, Don't Play White Guns e Holland. Holland foram os temas escolhidos. Estivemos com dois temas para os americanos Black Angels, este holandês que acabámos de escutar e Don't Play White Guns. Já vamos ficar com os espetaculares de Ossis. Tem mais um álbum de originais, chama-se Floating Coffin, e vamos ouvir o tema de apresentação escolhido pela banda para single e videoclipe principal. Como eles fogem a qualquer tipo de padrão e estereótipo que alguma vez possam imaginar, o tema escolhido chama-se Minotauro e é o último tema do disco. Thank you. Estivemos com Diocese, o tema Minotaur. Antes de seguirmos em frente aqui no Cubo, vamos deixar só duas propostas. Hoje só temos duas propostas para a agenda. Ana Mar, que já foi apresentada aqui no Cubo com o tema Não é Pecado, está de regresso. Tem um disco novo, homónimo, e para vincar o regresso por vontade e desejos próprios, revisitou composições antigas e gravou novas canções. Preparou também um espetáculo para mostrar essas novas canções, as antigas e as novas, num concerto que vai ter lugar no dia 2 de maio no Teatro São Luís em Lisboa e que tem como convidado principal o legendário Tiger Man, ou seja, Paulo Furtado. No outro quadrante, Mike Carroll, conhecido por tocar em muitas bandas com ao lado de Nick Cave, tanto nos Versa Day Party, nos Bad Seas e em outros projetos, tem uma tour marcada em Portugal e vai passar por Aveiro no dia 25 de maio no Teatro Aveirense. Antes toca no CCB em Lisboa, a 23, e no dia 24 no Centro Cultural Vila Flor. Estivemos a ouvir a banda The Bees e o tema Chicken Payback, que faz parte de uma coletânea intitulada The Bands of the 2006. Seguimos com mais uma música rockabilly, desta vez vamos ouvir The Bad Rock 5, o tema chama-se Rockabilly Baby e também faz parte de uma coletânea, esta chama-se Dynamite The World of Rock and Roll. Rock a baby, baby, hey. This was all the shine. Rock a baby, baby, hey. This was all the shine. Rock a baby, baby, rock a baby, baby, rock a baby, baby, rock a baby, baby. together and sling him in the plot. Lying on a tombstone with a bashed-in head, police officer said, "I think he's dead." Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. The must have been a fight. Murder in the graveyard late last night. Murder in the graveyard. A terrible fight. Murder in the graveyard. Bodies lying about. Murder in the graveyard. The killer's not been found. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard must have been a fight. reta final para a primeira hora do Cubo, ouvimos Para Trás Ficámos com Murder in Graveyard, um tema de Screaming Lord Sedge, seguido de Apache, um original de The Shadows, desta vez intitulado por Richard Twang e Dizzy Cadillacs. Estas singles fazem parte de um CD intitulado Tarantino Experience. Agora ficamos com Illy Billy Moon Explosion e o tema My Love for Evermore. Bem-vindos à segunda hora do Cubo. Iniciámos com muito gás, o tema chama-se On Stage e a banda chama-se Sex Machines. Seguimos com Lenny, um original dos Supergrass. We'll be right back. Morta do álbum Mutantes S21, um tema bastante conhecido por nós, os portugueses. Budapeste, talvez, se é que se pode dizer que a música seja comercial, talvez o álbum mais comercial de Mão Morta. Sim, mas... também porque é um álbum composto por músicas com nome de cidades europeias. Tipo Interrail. Tipo Interrail, exato. Lá atrás, também um clássico, não para todos, mas para alguns, para uma banda que para nós caiu é um no gosto dos portugueses. Já esteve no Primavera Sound do ano passado, já esteve no Primavera Sound em Barcelona, e é os Black Lips, e o tema chama-se Bad Kids. E salientar que o concerto que eu vi na cidade do Porto, o concerto acabou como deve acabar um concerto dos Black Lips, à pancada. Pois, mas eu penso que tu estás a falar num concerto diferente do meu. Eu vi no Primavera, tu deves ter visto no Porto Rio. No Porto Rio, exatamente. Pois, exatamente. Vamos então ficar agora com uma mixtape exclusiva para o Cubo, do músico e designer da cidade do Porto, vendedor, colecionador, Paulo Couto, o Coiso. É solteiro, bom rapaz, parece bonito e tem uma enorme paixão por rodelas de discos. Tem cara de gostar de bolachas. É ouvinte e apoiante do nosso programa desde a primeira emissão, é também nosso amigo. Tem música que fez gratuita na net, por isso também é vosso amigo. Vende discos pelo Facebook e em feiras. É designer na marca de surf e dessas coisas na Lightning Bolt Portugal. Gosta de andar de skate e fazer as meninas rir. É das Caldas, mas vive na cidade do Porto. Pronto, terminamos então assim o nosso programa de hoje. Quanto a nós, resta-nos despedir e até à próxima semana. Portanto, enjoy de Couto Mix. No mesmo horário aqui na Rádio AS. the people each and every time I say it. But for each and every one, for the whole world, as I would say, say, say, you keep bringing for the sister, you keep bringing for me. early now. Ebeline, Ebeline, Ebeline. Tendo yo de novo.